Segundo a lenda, foi nas águas do Titicaca que nasceu a civilização Inca. A principal ilha do lago foi batizada na Isla del Sol, em homenagem ao deus que enviou seus filhos à terra. De acordo com historiadores, esses índios se embrenhavam em meio à vegetação do Titicaca para fugir dos escravagistas. Eles construíam balsas com juncos de totorá. Posteriormente, perceberam que poderiam se estabelecer mais adequadamente construindo plataformas flutuantes com o mesmo material. As tribos que ainda hoje habitam o lago são descendentes diretos dos Incas e viveram relativamente isoladas no continente até os anos 50. Sua noção de comunidade ainda é muito forte entre eles. Isso se reflete na organização da vida comunitária e na tomada de decisão coletiva. A tradição nas ilhas do Titicaca remonta às antigas civilizações incas e pré-incas, mantendo assim elementos vivos das culturas andinas pré-hispânicas. Ainda hoje, as ilhas flutuantes são habitadas. O turismo controlado pelo Estado permite aos moradores uma fonte de renda em troca da preservação de seus costumes, seu meio de vida e boa parte de sua tradição. A tecelagem do Titicaca é mais cara e mais valorizada no Peru, tanto que em 2008 a Unesco inscreveu a arte têxtil de Taquile na lista representativa do patrimônio cultural e imaterial e da humanidade.